A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar o Salmo de número 60 e com ele encerrar essa série, porque amanhã haverá uma ministração específica sobre fé. No domingo, deixaremos uma palavra sobre a maturidade cristã. E na segunda-feira, a missionária Vivian retoma o livro do Apocalipse. Não perca, ela fará duas ou três ministrações. E no dia que não houver ministração, você tem mais de 140 mensagens aproximadamente no blog. Então, para aqueles que estão chegando, mais uma pessoa ingressou no grupo ontem, um abraço carinhoso, fraterno, da cidade de Vargem Alegre, parente da minha esposa. Então, o nosso caloroso abraço a Isabel. Que Deus nos abençoe nesse dia e Deus nos abençoe nessa ministração do Salmo 60. E repito, então. Amanhã, fé, domingo, maturidade cristã, semana que vem, Apocalipse, e nos intervalos você pode ir até o blog. Como temos pessoas entrando, eu repito, e para você que ainda não acessou, pode acessar, é blog logos 7, ponha o número 7, não precisa escrever, só pôr o numeral. Blog logos 7. .blogspot.com. Repito, blog logos 7. .blogspot.com. Lá você vai encontrar algumas ministrações sobre Gênesis, sobre Levítico, sobre os Salmos, sobre o livro de Jeremias, que a pastora está ministrando, sobre Mateus, sobre Apocalipse, que a missionária está ministrando, missionária Vivian, e também acho que já umas 40, 30, 40 ministrações sobre liderança, tá bem? Então, que Deus realmente opere em sua vida nesse final de semana. E na próxima também, e que o Senhor logo nos livre desse mal, dessa pandemia. Eu inicio com uma mensagem que nos foi mandada, muitas mensagens foram postadas. Hoje eu inicio com duas mensagens, uma da irmã Liene, de Alagoas, que diz assim: que o Senhor abençoe nossos caminhos, guie nossos passos, proteja quem amamos e seja sempre nossa companhia nessa linda estrada da vida, nos desejando também um bom dia. A Lili nos encaminha: quem tem Deus tem tudo. E essa frase me faz lembrar da minha avó que cantava: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, quem ama Jesus Cristo no céu já tem morada. Então ficam essas duas postagens como saudação inicial. Façamos a leitura do Salmo de número 60, que é um salmo de Davi, um poema de Davi, conforme a melodia Os Lírios da Aliança. É a história de Davi quando lutou contra os arameus da Mesopotâmia e depois da Síria, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12 mil guerreiros no Vale do Sal. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a leitura do Salmo, algumas notas historiográficas, a conclusão, mas sempre lembrando que depois de aplicar, compreender um pouco mais sobre o contexto histórico, nós vamos fazer aplicação para as nossas vidas, porque é isso que nos importa hoje, compreender sempre a palavra naquele momento, dentro do seu contexto, e aplicar aquela verdade, aquele ensinamento para nossas vidas. Diz assim o Salmo: Ó Eterno, ao nos abandonares, tu nos quebraste, tu derramaste tua ira contra nós. Agora, pois, restaura-nos, reintegra nossas forças, fizeste estremecer a terra e a fendeste, restaura esta brecha antes que desmorone. Severidade demonstraste a teu povo, um vinho que nos tornou cambaleantes, nos deste a beber. Concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. Salva-nos com tua mão direita e responde às nossas súplicas para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do teu santuário. Do seu santuário, perdão, Deus falou: No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés, Efraim é meu capacete, e Judá é meu cetro. Moabe é a vasilha sob a qual lavo minhas mãos. Em Edom lanço minha sandália, sobre a Filistia proclamo meu brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Pudesse eu chegar agora até Edom. Contudo, tu nos rejeitaste, ó Eterno, e não marchas com o nosso exército. Dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Salmo clássico de Davi, com aquele tripé que eu venho apresentando para vocês. Em primeiro lugar, ele apresenta a situação do problema. Em segundo lugar, ele apresenta a sua súplica ao Senhor, e depois um momento de louvor, que nesse salmo está no último versículo, expressando a sua gratidão, porque sabe que é de Deus que vem a vitória para a sua vida. Salmo clássico de Davi: situação do problema, súplica e louvor. Tá bem? Então você grave isso. Vamos navegar um pouquinho por algumas informações historiográficas. Esse salmo foi originalmente composto e orado pelo próprio rei Davi. Versículo 9 aponta isso, e toda a análise interna do salmo, a crítica interna do salmo, mostra que é um salmo clássico de Davi, suplicando o perdão de Deus e a restauração de sua santa comunhão com a nação de Israel, derrotada e afligida, que fora pelos exércitos de uma nação gentia como Edom, que soube tirar proveito da concentração do exército israelita no norte e destruiu as fracas guarnições que vigiavam as fronteiras do sul de Judá. Você vai encontrar mais informações em 2 Samuel, no capítulo 8, verso 10, em 1 Crônicas, capítulo 18, em 2 Crônicas, capítulo 20. O Lamento de Davi liga esse poema ao Salmo 44 e reaparece no Salmo 108, versículo 6 a 13, um dos muitos hinos que visavam transmitir a confiança em Deus em tempo de ameaças e guerras. Guarde isso, um dos muitos hinos que visavam transmitir confiança em Deus nos tempos de ameaça e guerra. Isso naquele momento histórico. Hoje nós temos outras ameaças e outros conflitos, mas a convicção é a mesma, que nós temos que ter confiança em Deus. Uma característica marcante da teologia do Antigo Testamento é entender qualquer derrota ou insucesso como demonstração da ira de Deus contra algum pecado cometido. Davi está expressando a dor do seu povo e o sentimento geral de que Deus os havia punido com severa derrota e morte de muitos soldados. Entretanto, não há indicação real alguma que Deus em algum momento tenha quebrado seu vínculo de aliança com Israel. As punições do Senhor são todas disciplinadoras e em benefício do seu povo, como um pai que sofre ao ter de ser severo na educação do seu filho. Deuteronômio 8, verso 5, Jó 5, 17, Provérbios 13, 24, 1 Coríntios 11, 32, Hebreus 12, 10. Talvez você não possa ver tudo de uma vez, mas como vai estar gravado e você parar para estudar um salmo, você pode consultar essas referências bíblicas. Eu destaco, faço um segundo destaque nessa questão disciplinadora. Então, quando Deus nos disciplina, isso está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Ele tem a intenção de um pai que sofre ao ter que corrigir o seu filho, mas é para o seu bem, para a sua própria educação. Um professor, uma professora, tem que fazer o mesmo. Um médico muitas vezes tem que nos confrontar com uma realidade e dizer: olha, é preciso agir assim e não é possível agir de outro modo. E assim por diante, em todas as áreas, profissionais. Então, o exemplo melhor nesse caso da disciplina é a disciplina educacional. Deus tem o propósito em nos disciplinar para nos educar em direção a uma vida mais madura, a uma vida mais abençoada. Este estandarte que o Salmo fala era uma bandeira usada como sinal para demarcar os locais onde as tropas deviam concentrar-se para a batalha. Assim também, tais bandeiras eram usadas para guiar os exércitos durante as investidas contra os inimigos. Isaías 5. Vou ler só algumas referências. Isaías 11, Isaías 13, Isaías 18, Isaías 30, Isaías 49, 22, 62, verso 10. Jeremias, que estamos estudando, capítulo 4, verso 21, 50, verso 2, 51, verso 12 a 27. Então, são várias referências que nos falam e nos mostram sobre essa ideia do estandarte e das batalhas que se travavam no passado e nos dão luz para as batalhas da vida que travamos hoje. A expressão "a quem amas", traduzida a partir dos melhores e mais antigos originais em hebraico correspondem a uma palavra de carinho particular e especial. Por isso nós vemos que Deus não tinha quebrado aliança com seu povo, ele tinha um carinho particular e especial para com seu povo. Nesse versículo, no versículo 5, nós podemos fazer a seguinte transliteração: Lemaan, Yashele Tsum, Iedi Desha, Hoshea, Yemineshá, Vaaneni. Essa mesma expressão especial para identificar o amor indestrutível e sacrificial que Deus tem para com os seus aparece no Salmo 127:2, 2 Samuel 12:25, Jeremias 11:15. A palavra de poder e consolo presente no Salmo, que vem do Senhor Deus para os seus filhos, relembrando os tempos da conquista de Canaã, lá no Êxodo e Números, Levítico, nos primeiros cinco livros da Bíblia, basicamente a partir do Êxodo. Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E preservada na história, no livro das Guerras do Senhor, esse livro nós não temos ainda, não foi achado ainda. Várias vezes a menção, algumas vezes a menção do livro das Guerras, mas nós não, a arqueologia ainda não achou esse material completo, só o registro na Bíblia, como em Números 21, 14. O Senhor é nosso rei triunfante, como diz Êxodo 15, 3, 18. Ele dividiu entre seu povo o território conquistado nas batalhas. Sucote e Siquém são lugares que exemplificam as terras conquistadas a oeste e leste do Jordão. De Judá havia chegado o regente que o Senhor pessoalmente escolhera para reinar sobre o seu povo na terra. 1 Samuel 16, 1 a 13, 2 Samuel 7. Uma simbologia poderosa sobre a vinda de Jesus Cristo, o definitivo e perpétuo rei e leão da tribo de Judá, como vai nos mostrar Apocalipse capítulo 5, verso 5. Não perca, porque nós vamos passar por isso várias vezes no Apocalipse. Um último destaque, eu aponto para vocês nessa hora, está no verso 8. Aqui estão representados os inimigos de Deus, que espreitavam os israelitas na fronteira leste, sul e oeste. Êxodo 13, 17, como Êxodo 15, 14 e 15, Números 20, 14 e 21. A metáfora usada em relação a Moabe tem a ver com o fato de que esse adversário desse adversário viver ao longo da praia leste do Mar Morto, como nos mostra Gênesis 18, 4. O ato de se atirarem as sandálias num local era tradicionalmente reconhecido como um gesto público de reivindicação do direito de posse daquela terra. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico dessa forma: Moav, Sir, Hashtzi, Al-Edom, Hashish, Ashlishi, Naali, Alai, Peleshet, Rit, Hoai. Esses são os comentários, as notas de rodapé da BKJA, que os irmãos já conhecem e os novos vão conhecendo. Bíblia King James atualizada. Para finalizar, eu aponto as notas conclusivas, a partir do meu livro devocional sobre os Salmos. Essa é uma oração em tempo de batalha. Trata-se de um hino de louvor que visa a ensinar o povo de Judá, os judeus, acerca da poderosa mão do Senhor. Aqui, quando falo Judá, é uma referência mais ao reino do sul, porque Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Então, quando nós falamos de Judá, estamos falando do reino do sul. Em uma situação de guerra do povo de Israel contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, por um momento a nação israelita sentiu-se desamparada por Deus. Mas posteriormente compreendeu que em todo o tempo estava protegida pelo Altíssimo. Aqui abro um parêntese. Mas ainda chamamos de israelita se há norte e sul? Sim. Esse nome Israel, que é o nome que Deus deu a Jacó depois de um encontro com ele, trocou o nome de Jacó para Israel, jamais deixou de ser utilizado tanto pelas tribos do norte como pelas tribos do sul. O norte, depois, com o passar dos séculos, foi incorporado a outras nações. Mas mesmo o reino do sul, que era chamado de Judá, e daí vem judeus, ainda se considerava a nação de Israel. Passaram 2.000 anos e quando, após a Segunda Guerra Mundial, quando a nação volta para o seu lugar de origem, o nome que o país atribui é Israel. Aquele que esteve com Deus, que lutou com Deus, o príncipe de Deus. Aquele que tem uma íntima, que teve um íntimo encontro com Deus. Tá bem? Fecha o parêntese. Então você, mesmo quando falar de Judá, está falando do Reino do Sul, mas Israel é um nome santo e jamais deve ser desapropriado. Ele é sempre apropriado para falar do povo, dos que permaneceram fiéis ao Senhor. Então, Davi pergunta a Javé o porquê da sua aparente rejeição e indignação. Será que Deus está nos rejeitando? Será que ele está indignado conosco? Sentindo que a comunidade estava para ruir e passando por reveses, clama para que o Senhor salve o seu povo com sua destra e responda ao clamor do rei. Abre parêntese. Que o Senhor haja com a sua destra. Quem está à destra de Deus Pai? Quem foi ressurreto e subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, a comunidade estava para ruir, passando por reveses, e clamou ao Senhor: salve o seu povo com a sua destra. Isso, sem que Davi soubesse, já era um apontamento da manifestação do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele à destra do Pai. É Ele quem está à destra do Pai. É Ele quem está à direita de Deus Pai. E é Ele quem ajuda nesse processo de intervenção para que o povo vença a batalha e responda ao clamor do rei Davi, está suplicando, né? Então, que o Senhor salve o seu povo com sua destra e responda ao clamor do rei. E nós sabemos que Deus falou em sua santidade que se levantaria contra aqueles que estavam intentando lutar e abater o seu povo, os seus ungidos. E, na verdade, Deus renovou a sua misericórdia e não abandonou o seu povo nem os rejeitou, porque Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. E não rejeita o seu povo, aqueles que estão em aliança com ele. O Deus de Davi também é nosso Deus. Aleluia. Sendo assim, irmãos e irmãs, trazendo para o momento da nossa vida hoje, temos a convicção de que nos momentos de batalha ou conflitos da nossa vida, os mais variados conflitos, nós estamos num momento onde é fácil exemplificar. O mundo está passando por uma grande batalha contra uma pandemia. E essa batalha tem custado muito, não só economicamente, mas não poder abraçar, não poder conviver, não poder frequentar determinados lugares. É só um exemplo bem contemporâneo, bem do momento, para você entender que nós temos muitas batalhas de ordem espiritual, emocional, física, material. E essa pandemia afeta todas elas, pode afetar todas elas. Sendo assim, nós temos a convicção de que nos momentos dessa batalha que estamos vivendo, ou outras batalhas pessoais, ou outros conflitos interiores da nossa vida, ou conflitos de enfermidade, problemas de enfermidade, o que for, conflitos da vida, o Senhor se levanta e nos presta auxílio, nos consolando no dia da angústia. Meu irmão, minha irmã, se você está angustiado nos últimos dias ou meses, saiba que o Senhor consola você no momento da angústia. E ele estava socorrendo o povo de Israel no tempo da tribulação. Meu irmão, minha irmã, saiba que o Senhor vem ao nosso encontro e nos socorre no tempo da tribulação. Em nome do nosso Deus, assim como Davi, também faremos proezas, porque Deus abate os nossos adversários e nos dá a vitória. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus, assim como Davi, o filho de Davi, chamado assim, Jesus, era chamado de o filho de Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Jesus vem dessa herança, dessa linhagem, do ponto de vista humano e do ponto de vista divino, é a segunda pessoa da Trindade. Em nome do nosso Senhor Jesus, também faremos proezas, porque Deus abate os nossos adversários, sejam quais forem, e nos dá a vitória nas nossas lutas e conflitos do dia a dia. Amém. Que Deus nos abençoe e que esse seja um momento de reflexão para mim, para você, para todos nós, e que nós tenhamos a convicção que o Senhor não quebrou a aliança, não. As lutas que surgiram no passado contra Davi são as lutas da vida, as lutas daquele momento, a busca para estragar a vida de Davi, estragar os planos de Deus para com a nação de Israel. Então os inimigos se levantavam para isso. Mas Deus pôs a sua mão poderosa, a sua destra, e deu vitória. E então Davi o louvou. Da mesma maneira, vamos usar esse tripé. Nós temos muitos conflitos, e esses conflitos são de ordens diferentes, de acordo com cada pessoa. Isso na subjetividade de cada pessoa. No campo da objetividade e da coletividade, nós temos, por exemplo, a pandemia, que é uma coisa incomum. E não só no Brasil, no mundo inteiro hoje. Mas o Senhor está pondo a sua destra e nós oramos para que ele nos dê a vitória e perguntamos se nós estamos, se ele está indignado conosco. E ele vai responder: não, não estou indignado, não estou indignado, não. Eu não quebrei a minha aliança com você, não. Se você está aliançado comigo, eu não quebrei a minha aliança e nem o meu propósito. E eu vou intervir. E ele faz a sua intervenção e nós temos vitória. Nós temos vitória. Guarde isso. Nós temos vitória em nome e para a glória de Jesus, pelo poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos vitória. E podemos então louvá-lo e bendizê-lo. Que Deus te abençoe e te guarde e que faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, e a unção do Espírito Santo nos motive a suplicar no dia da angústia, a receber o livramento por parte do Senhor e o enxugar das lágrimas que caem do nosso rosto, dos nossos olhos, pelo nosso rosto. E que depois, a cada dia, celebremos a vitória que o Senhor nos concedeu. E assim, o poder, a graça, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco. E conosco permaneça assim como todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.